17-17, Galeão, eu tenho 340 aprovado, o senhor está pronto, cópia? 757-17, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Upper Zulu 10 até Smack, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 340, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5510, objetivo 5717. Chame pronto para o pushback, acionamento, botão 4, no sétimo número 2, no setor aguarde para o puxo, aproximadamente 2 minutos, senhor. Salvador, é o 709, está pronto para o ataque. PLD 132, autonomia 4 horas, até na confirma. Confins, por gentileza, confirme 138 ou no 32? 138. 138, copiado. Objeto 6749, intacto aprovado via Índia Alfa, até o posto espera pistando 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistando 0, senhor. Ok, nível de decolagem via Índia Alfa, demonstra 101020, ajuste pronto, 6749. Salvador, é 5898, Objeto 5898, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via para Zulu 16, nível de voo aprovado 340, pista em uso 10, primeira curva direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5511, Webjet 5898. Cuidado com o Zulu 3410, agora 10, com o Zulu, que é o DHL, o Zulu, 5898, protegimento correto, Objeto 5898, portão 10, chame pronto para o pushback, se não é. Sete, o senhor tem livre pushback acionamento no portão 4, chame pronto para o táxi. Gentileza 5717, cheque seu rádio, a transmissão está vindo muito baixa e bem intermitente. Afirmativo. Afirma. Confirma agora? Agora muito melhor, só que com chiado no fundo. Objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento agora é de 1 a 50 graus com 0,7 nós. Portão no zero autorizado, senhor. Chamei pronto para o táxi 5898. Cuidado com o táxi 5898. Objeto 6749 decolado aos 0800. Chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. 5B08, grato, né? 309, bom dia. Controle Salvador, bom dia, objeto 6749. Objeto 6749, bom dia, contato radar, sua 340, direto Leda. Aqui, sua 340, direto Leda, 6749, grato. Afirmo. Obrigado, senhor. Táxi aprovado via Índia Alfa, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 020. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista 10, senhor. Autorizado, táxi, ponto de espera no 0, Índia Alfa, E20, ajuste, chama pronto, é de 57 no 10. Eu logrei contato com o pessoal do Anfraero exatamente quando o senhor estava iniciando o seu pushback, senhor. Eu imagino que já tinha sido solucionado o problema. Obrigado. Salvador, objeto 5707, pode parar. Objeto 5707, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 140 graus com 112. Autorizado a alinhar. Jet 5898, a ponto do passo, PO 236, 6 horas e 4, Fernando Galeão. Tem somente o POB, senhor, copiei Galeão e 3 horas e 4. 86. 086, ciente, o senhor tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, objeto 5898, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem para espera pista no 0, senhor. Bate e chama a pronta de ponte de merda 5898. Professor Salvador, é a 6749? Possível. Possibilidade de crowd bridge para o 6749? Aguarde. Agora, obrigado. Objeto 6749, autorizado, Bridge. Autorizado, Bridge, 6749, grato. Objeto 5707, decolado aos 05, chame agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, 5707. Controle Web 5797, bom dia, cruza 1700. Web 5797, bom dia, contato radar, voo 340, direto Leda. Está presente Leda, 340, Web 5797. Negativo, 5973, possível? Estamos programando 280 no momento, para 150 autorizado. Existe contato na frequência 1251. 251, obrigado. WebJet 6749, chame Recife, 1251. 1251, 98, decolado ao 09. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. Salvador, WebJet 5898, decolado, pode ir para a Leda. WebJet 5898, contato radar, voo 340, está autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 5898. WebJet 5717, chame Recife, 1251. Bom, 251, 5717. WebJet 5898, não receba o modo Charlie. Checa aqui. Até aqui, podia checar? Mativo ainda não, estou recebendo. Eu Alfredo 98 recebendo agora, cruzando 5.800 pés. Confere. Controle Salvador, em definitivo, Rio 5973, cruza 170 para 150. Rio 5973, acione identificação, voa direto do Dunas, restrições para 2.000 pés, o QNH 1020. Mano 020, Duna, o Rio 5973. Ativo 5981, agora o centro, 1251. Salvador para 3517, nível 20070, está pronto para descer. 3517, acione identificação, voe pro de bom, se descendo para 3.000 pés, que legal no 020. Pro de bom, 3.000 pés, dirigindo para 3517. E o 5973 está autorizado a sinal ILS. Sinal ILS, 5973 a Rio. Yeah.